Vivemos na favela de manhã, bagulho doido. Já tô acostumado com o clima aqui do morro. Já passei por reflexos na vida, quase que morro. Mas hoje tô aqui pra contar que nasci de novo. Nasci de novo, o e o osso. Atrás do cash, foi muito esforço. Mas tô aqui fluindo igual o tempo, mas com tudo é o tempo. Você cai por um tempo, pra levantar é um tempo. Me falaram que era difícil, eu quase acreditei. Pois eu sei quem tem medo, não sabe o pai que tem. Eu caminhando, caminhando, pensando na minha vida, encontrar a melhoria. Era tudo que eu queria, quando se torna tarde. Era tudo de verdade, vários dias, nota fácil, já caí, mas tô de pé. Mantendo a minha fé, seja o que Deus quiser. O eterno na andrapé, pai que está de qual é do rolê. Pesada, um da rosinha, outro da cruzada. Vivência de rua pela madrugada. Bota o capacete que essa é pedrada. Não pega nada, blaze apagada. Passando, achando que eu fico com medo. Cana preto, quer ferrar com preto. Enquadra playboy, acho que tem medo. Qual é a pescada? Preto é a chave. Vários irmãos tá das grades. Rima e vão que não cabe. Tô pra vencer, ele sabe. Tô pra vencer, ele sabe. Tô pela comunidade. Tô pelos créditos de verdade. Tô pela grana, respeito. Eu já tenho minha parte. Eu faço, né, pela metade. Olha os cana, atividade. Cheio de maldade. Quando vê meus cria curtindo o evento de play, bem arrumado, as pretas do lado, o uísque do caro, bebida de play. Olha onde eu cheguei, humildade é praticada. Preto vai voltar a ser rei, vida de negros na caminhada. Sigo mantendo respeito, criatividade, minha atividade dobrada. Sigo batendo no peito, os menor da cidade, os menor nessa cidade não para. Sempre viajando de leito, descansando pouco, show de madrugada. Sempre arrumando um jeito de botar no topo quem veio do nada. Um da rocinha, um da cruzada. Eu de relengo, vindo barata da rua de barro. Antes do asfalto, direto pro palco, casa lotada. Vida de Neglor na caminhada, vida de L7, bolinha e pescada. Mudando de vida, constante subida, subindo sem fazer ninguém de escada. É coisa de cinema, aquele pique. Assaltando as cenas de caneta bique. Colé de bike, minha arma é o Mike. Voando alto, nós não tem limite. Eu pedi afiado, hoje nós deixa o troco. Bem trajado, elegante, muito chique. A questão não é se tu tem muito pouco. Nós veio do pouco e se tem, nós divide. Ainda que tenha pouco, tá ligado, mano? Ficar olhando pra trás e lembrando de onde a gente veio e as coisas que nós, nossa família, já passou, se ligou? Se nós tá aqui hoje é porque nós é vencedor, mano. E quando eu falo vencedor, não tô querendo dizer apenas pelo dinheiro ou por poder comprar o que a gente quer comprar agora, mas vencedor porque quantos dos nossos não chegaram na idade que nós tá ligado? E é isso, só fé. L7, bolinha e pescada. Fé em Deus.